Está começando 94 Notícias. Meio-dia em ponto. O Banco Central anunciou nesta terça-feira a liquidação extrajudicial do Banco Master Múltiplo, parte do conglomerado do Banco Master, do banqueiro Daniel Vorcaro. Com isso, foi interrompido o funcionamento da instituição financeira, que foi retirada do Sistema Financeiro Nacional. A liquidação é adotada quando a situação é irrecuperável e a interrupção do funcionamento da instituição não compromete a estabilidade financeira. Até então, o Banco Master Múltiplo estava sob regime de administração especial temporária, que não afetava as atividades normais da instituição. O regime havia sido decretado em 18 de novembro do ano passado, com duração de 120 dias. Irã e Israel trocaram ataques aéreos nesta terça-feira. Segundo a emissora estatal iraniana, o país lançou uma nova onda de mísseis contra Israel e alguns dos projéteis caíram no entorno do gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, em Jerusalém. Em comunicado, o exército iraniano informou que atingiu centros cibernético-tecnológicos e estratégicos de fabricantes de armas israelenses, incluindo a empresa Rafael, que desenvolve as principais tecnologias militares do país. Através de suas redes sociais, as forças de defesa de Israel confirmaram o ataque aéreo e pediram para que a população de todo o país fosse para os abrigos antiaéreos. As sirenes soaram em todo o território. Vídeos divulgados pelo Serviço de Ambulâncias israelense mostram equipes de segurança e resgate atuando na região central de Israel. Agora meio-dia e um minuto. Boa tarde. Hoje é terça-feira, 17 de março de 2026. Eu sou Ronaldo Carvalho e este é o 94 Notícias. 94 Notícias. Oferecimento. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança. Economize com ofertas exclusivas para clientes clube. Cadastre-se. clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa. Atendimento no salão ou delivery. Telefone 3223-7400. Facilite seu pedido. Baixe o app Camponesa ou Parmegiana. Disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial. Viver bem com começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no Whats 11 4003 6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Conquiste sua casa própria em 2026. No Nova Quinta, em Bauru, você encontra casas de 72 metros com suíte, placa solar e cisterna, pensadas para oferecer conforto, economia e qualidade de vida. Aproveite as condições facilitadas e os benefícios do Minha Casa Minha Vida. Visite na Avenida Doutor Marcos de Paula Rafael 368 ou chame no WhatsApp 11 4003 6949. Ecovita, construindo sonhos com você. 94 tá comigo no esporte. Ele está com a gente há mais de 38 anos. Rápido e seguro nele, nós acreditamos. Pode confiar, é muito bom, eu sempre digo. Ele é um escritório, mas pode chamar de amigo. Auditoria, contabilidade, escrita fiscal. Chame o DeMartino. Abertura de empresa, planejamento tributário, imposto de renda, assessoria. Chame o DeMartino. Contabilidade sem complicação. Ele é um escritório, mas pode chamar de amigo. DeMartino.com.br. 3227-4110. 94 Notícias. Agora meio-dia e 3 minutos, de volta com 94 Notícias. Com o projeto autorizando a assinatura de empréstimo no valor de 111 milhões de reais na pauta de votação, moradores da Quinta da Bela Olinda marcaram presença na galeria da Câmara. Durante a utilização da tribuna livre, vários parlamentares apoiaram a iniciativa, mostrando-se favoráveis à aprovação do texto. O vereador Júnior Rodrigues foi além e cobrou à Secretaria Municipal de Infraestrutura quanto à existência de uma relação de todas as ruas que necessitam da implantação de galerias e asfalto e qual seria o custo para essas obras. O vereador também cobrou o governo para que se busque esses recursos nas esferas estadual e federal. Estamos recebendo aqui os moradores da Quinta do Belo Olinda, que hoje não consegue sair dentro de casa. As crateras, os buracos, falta de infraestrutura, impede, inclusive, numa emergência de um socorro familiar, você não consegue sair dentro da sua residência. E eles estão no aguardo que essa aprovação desse projeto possa trazer benefício para eles, aonde eles possam ter a infraestrutura dentro do seu bairro contemplado. Só que fica algumas dúvidas que a gente acaba tendo, é se esse recurso vai contemplar todo o bairro da Quinta ou se vai ser selecionado apenas uma ou duas ruas, as principais vias. Então a gente entende que tem que chegar o asfalto em todas as vias da Quinta do Belo Olinda. Não é só a Quinta do Belo Olinda, nós sabemos de outras regiões da cidade que sofrem do mesmo problema. Quando chove, a população fica ilhada. E aí fica a dúvida que eu tenho. Nós temos na Secretaria de Obras um levantamento de todas as ruas da cidade que precisa de asfalto, que falta infraestrutura, aonde só falta as galerias e o asfalto, aonde não tem necessidade de ter as galerias, que precisa ser passado somente de asfalto. Nós precisamos entender. Eu acredito que não tem esse levantamento da cidade de Bauru. Se no dia de amanhã a gente quiser fazer algum programa aonde a gente possa fazer um financiamento grande para poder zerar as ruas de terra na cidade de Bauru, nós não sabemos o valor, quais são as ruas. O que não pode ter na cidade é uma coxa de retalho, aonde a gente tem um bairro com 5, 6 ruas asfaltadas, falta apenas duas, ou vice-versa. Às vezes tem bairro aí que só vai asfaltar apenas a principal e vai deixar as demais sem asfalto nenhum. Então nós queremos entender se a secretaria tem esse acervo de ruas, de valores e de projetos. Até para que Bauru possa correr atrás de recursos, como fez em outros tempos através do Parque Asfalto, né? Exato, lá atrás teve o Parque Asfalto. Foi um projeto que até hoje é pago essa conta, mas é pago e as pessoas têm a infraestrutura na porta de casa. Chegou em diversos bairros o Parque Asfalto. O porquê não se criar agora um novo programa para poder zerar isso pela cidade a longo prazo? Porque as pessoas, elas já pagam por isso. Agora, pagar por algo que você não tem é injusto. Então fica aqui o nosso alerta. Nós vamos pedir para que seja feito um mapeamento da cidade, porque nós temos que correr atrás do governo do estado, temos que correr atrás do governo federal. A população paga imposto. Então nós temos que correr atrás de onde está o dinheiro para poder trazer algo para nossa cidade. O vereador Márcio Teixeira foi outro que se mostrou favorável ao asfaltamento pela cidade, mas mostrou-se preocupado com a taxa de juros que será paga pelo bauruense. O parlamentar disse não ser contrário aos investimentos, mas disse que falta coragem aos gestores. Me assusta muito, não sou contra os investimentos que a cidade precisa, principalmente na Quinta da Belo Olinda, Manchester, Pousada, mas o que se falta é coragem nessa cidade para ter articulação política. Eu nunca vi o governo municipal buscando recursos na esfera, passou um PAC agora no final do ano que eu acho que se encaixaria, né? Tô muito preocupado com a situação financeira do município, né? O orçamento só cresceu, o que a gente arrecada, o que a gente arrecadou em 2025 foi só 6,9% a mais. O orçamento ele vem crescendo tão lentamente, me assusta essa quantidade de juros e tudo que está acontecendo na cidade, os gastos, os cargos que estão sendo criados, né? E só endividando cada vez mais a cidade. É assustador o momento e o futuro financeiro da Prefeitura de Bauru. Falou dessa questão dos juros e além desse empréstimo de 111 milhões, tem outro de 40 milhões recentemente assinado com a Caixa Econômica Federal. Né? Sem dúvida, né? Foi o financiamento para a construção dos 4 poços que estão se engatinhando. Anos, né? Necessária para a cidade, mas também a mobilidade e os juros, né? Eu acho que sim, que a gente tem que buscar recurso. O governo municipal tem parceiros, né? Como o próprio o secretário de Estado, tem que fazer articulação. É o que falta e me entristece na política bauruense. Articulação. A gente tem que ir lá, bater o pires no governo estadual, no governo federal, buscar recurso, PAC, fundo perdido, articulação. O vereador Eduardo Borgo apresentou 3 emendas ao projeto. A primeira, obrigando a prefeitura a publicar em seu site toda a tramitação da contratação da empresa prestadora de serviço. A segunda, obrigando o envio de um cronograma das obras ao legislativo a cada 6 meses. E a terceira emenda, obrigando que os bairros beneficiados sejam os apontados pela prefeitura. Fiz uma emenda aditiva, já que a prefeita, ela diz lá, não sabe, no meio do projeto, nota de rodapé, lá no cantinho, ela coloca lá 10 bairros, o que eu estou fazendo? Já que é verdade, então não tem problema, vamos colocar no projeto de lei. E é aí que eu fiz essa emenda, colocando esses bairros e ainda acrescentamos o bairro Águas Virtuosas. As outras 2 emendas que você também protocolou. Emerson, uma para publicação no site e outra para envio do cronograma das obras a cada 6 meses para a Câmara Municipal, para que os vereadores acompanhem. Agora, importante, primeiro ponto. Esse projeto não é para RECAP, a própria prefeita deixa claro isso aí no projeto. E segundo, não tinha garantia de quais os bairros seriam asfaltados. O que a prefeita faz é um empréstimo para o próximo prefeito, a próxima administração, porque tem 12 meses de carência para ser paga em 60 meses. Então ela deixa essa dívida para a próxima administração. De qualquer forma, né? Esse projeto aqui, pelo que nós vimos, já que vai ser aprovado, nós colocamos algumas ressalvas. Dentre essas, a garantia mesmo, a população da Meridota, que tem bastante gente aqui, é uma garantia na lei, que até então estava na conversa, sabe? Na conversinha, no papo furado. Se for aprovado hoje essa emenda, aí vira lei, aí a população passa a ter a garantia. Determinado momento da utilização da tribuna livre, que um dos vereadores falou da questão do asfalto na Quinta da Bela Olinda, que boa parte do bairro já era asfaltada, que foi o asfalto deteriorado quando da realização da implantação do esgoto por uma empresa contratada. Essas ruas especificamente estariam fora desse projeto? Página 10 do projeto, não é para recapeamento. Se alguém está votando hoje achando que é para recap, ou se alguém está ouvindo de vereador ou de prefeita que vai recapear, infelizmente pelo projeto, sou eu não, mas pelo projeto não pode, é asfaltamento e não recap. As três emendas protocoladas pelo vereador Eduardo Borgo foram rejeitadas pelos vereadores. Agora 12:10, hora de uma rápida pausa no 94 Notícias, voltamos já. 94 Notícias, oferecimento, aqui tem propósito, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança, economize com ofertas exclusivas para clientes clube, cadastre-se, clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa, atendimento no salão ou delivery, telefone 3223-7400, facilite seu pedido, baixe o app Camponesa ou Parmegiana, disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial, viver bem com começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no WhatsApp 11 4003 6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Cada som, cada passo, cada batida é a vida dizendo: estou aqui. E há 55 anos, nós estamos onde a vida acontece. Por Bauru, por você. Unimed Bauru, presença que transforma. 94, tá comigo na resenha. Sua marca merece a qualidade de quem entende de brindes, costura e personalizados. Na Fascouros, criamos muito mais que produtos. Entregamos soluções com a sua identidade. De itens executivos, como pastas e desk pads, a mochilas, bolsas esportivas, bolsas térmicas e necessaires de alto padrão. Desenvolvemos projetos exclusivos e sob medida, transformando sua ideia em um produto costurado, único e resistente. Seja brindes corporativos ou projetos especiais, escolha a Fascouros. Qualidade premium e infinitas possibilidades de personalização. Entre em contato pelo WhatsApp, 14 99807 1398, e descubra tudo o que podemos criar para você. Fascouros, a sua marca em boas mãos. GD Tintas, pra renovar, pra construir, pintar. GD Tintas. GD Tintas, Avenida Cruzeiro do Sul 357. Ligue 3203-9547. GD Tintas. 94 Notícias. Agora 12:13, de volta com 94 Notícias. Pouca nebulosidade e sem chuva em grande parte do estado de São Paulo. Contudo, pancadas de chuva se formam em algumas regiões ao longo do dia. Temperaturas continuam em elevação. Agora, no Centro Esportivo Sica, da Avenida Getúlio Vargas, a temperatura é de 29 graus, a umidade relativa do ar está em 59% e o nível da lagoa de captação do Rio Batalha está em 3 metros e 46 centímetros, lembrando que o nível ideal é 3 metros e 20. Agora 12:13. 94 Esporte FM. E quem atualiza as informações dos esportes é Emerson Luiz. Uma partida na noite desta segunda-feira encerrou a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Chapecoense e Grêmio ficaram no empate em 1-1 em partida realizada na Arena Condá. Com o empate, o Grêmio subiu para a sétima colocação com 8 pontos ganhos, enquanto a Chape ocupa o 12º lugar com 6 pontos ganhos. A bola rola nesta terça-feira para a abertura da quarta fase da Copa do Brasil. Serão 5 partidas acontecendo hoje em confronto único, com mando de campo definido previamente em sorteio. Às 7 da noite, o Nova Iguaçu enfrenta o Fortaleza. Às 7:30 teremos o São Bernardo encarando o Ceará. Às 9:30 da noite, outras 3 partidas: Londrina e Operário do Paraná, Sport e Atletique, Portuguesa e Paysandu. Também nesta terça-feira teremos a definição dos 4 primeiros classificados para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Destaque para os 2 jogos das 17h: o Chelsea enfrenta o Paris Saint-Germain, tentando reverter a goleada sofrida no jogo de ida por 5-2. Mesma situação enfrenta o Manchester City, que perdeu o primeiro jogo por 3-0, precisa vencer o Real Madrid nesta tarde por 4 gols de diferença. O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira a relação de jogadores convocados para os amistosos contra a França e Croácia. Esta foi a última convocação da seleção brasileira antes da lista final para a Copa do Mundo. Atacante Neymar, fora da seleção, disse ter ficado chateado pela ausência no grupo de jogadores. Falei de Esportes, Emerson Luiz, Jornalismo 94. Obrigado, Emerson. Agora 12:16. Mercado financeiro. Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,93%, com 181.544 pontos. Moedas operando em queda. 0,62% para o dólar comercial, vendido a R$ 5,19. 0,53% para o dólar turismo, vendido a R$ 5,40. 0,39% para o euro, comercializado a R$ 5,99. E 1,87% para a criptomoeda Bitcoin, sendo vendida a R$ 384.199. Agora 12:16, pela segunda semana consecutiva, o estado de conservação da marginal da rodovia Marechal Rondon esteve na pauta dos vereadores durante o uso da tribuna livre. O presidente da Câmara, vereador Marcos de Souza, lembrou que os problemas na marginal vêm desde o início das obras, com problemas no trevo da ENI e a falta de iluminação. Temos problema com a construção das marginais da Via Rondon desde o seu início, né? Até hoje, aquele trevo da ENI, ele é questionado. A forma como foi feito ali as saídas, o acesso à rodovia, enfim, também temos o problema da falta da iluminação, que não constou no projeto inicial, e hoje nós transitamos nas marginais no escuro, né? Imagina uma cidade como Bauru, a maior cidade do centro-oeste paulista, transita no escuro nas marginais. Então, algo assim inadmissível, tem promessa do governador, mas não se tem prazo para que isso seja concluído, essa questão da iluminação. Mas o que eu levei à tribuna da Câmara Municipal foi justamente a qualidade do asfalto implantado ali no trecho que corresponde o Parque São Geraldo até a Duque de Caxias, com bastante buraco, com bastante afundamento, e a gente vê aí a Via Rondon fazendo operação tapa-buraco, quando o correto seria um recap, né, num trecho maior. Então, a ideia é economizar, mas a gente não pode ficar diante de uma situação como essa, ficar calado, né? Então, a gente levou esse assunto à tribuna, vamos encaminhar um e-mail com a nossa fala à Via Rondon para aguardar aí uma resposta. Tem um segundo problema também, que é aquela grelha de captação de água que fica ali no cruzamento com a Duque de Caxias, que é um local de grande fluxo de veículos e que vive dando problema, né? E eles estavam soldando novamente lá essa semana, mas isso não resolve. Tem que trocar esse material, uma grelha muito fina que tem ali, são feitas de ferros de construção, muito fino. Teria que ser substituído por trilho de trem, por exemplo, que é algo bem reforçado e que também poderia estar sendo utilizado para o escoamento de água ali naquele local. Sem contar o barulho, muito irritante importante ali para os moradores que moram naquele prédio na esquina ali da Duque de Caxias. Então, são esses pontos que foram colocados, nós vamos cobrar a Via Rondon, a gente sempre teve um bom diálogo com eles, né? E a gente vai seguir nesse bom diálogo e a gente espera, sinceramente, que a gente seja aí atendido no nosso pleito, que seja olhado com carinho para esse trecho das marginais e que seja feito um serviço de qualidade. Miltinho Sardim foi outro vereador a comentar sobre a situação das marginais da rodovia Marechal Rondon, com a apresentação de vídeos da situação do cruzamento com a Avenida Duque de Caxias. Agora 12:19, hora de mais uma rápida pausa no 94 Notícias, voltamos já. 94 Notícias. Oferecimento. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança. Economize com ofertas exclusivas para clientes clube. Cadastre-se. clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa. Atendimento no salão ou delivery. Telefone 3223-7400. Facilite seu pedido. Baixe o app Camponesa ou Parmegiana. Disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial. Viver bem com. Começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no WhatsApp 11 4003 6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Toda sexta-feira, você saboreia o tradicional rodízio de massa do Camponesa, massas caseiras, polpetone, mesa de frios, cordeiro e muito mais. Reserve seu jantar no Camponesa pelo telefone 3223-7400. O Camponesa fica na rodovia Marechal Rondon, quilômetro 334. Camponesa, o Parmegiana. Tá comigo. Grandes ofertas, confiança. Vem pra economia. Lava roupas em pó ou 800 gramas no clube, 9,98. Batata palito Happy Mix, 2 quilos no clube, 19,90. Filezinho de frango perdigão congelado, pacote 1 quilo, 15,89. Leite em pó integral ninho, 10% grátis. Lata 380 gramas no clube, 15,98. Laranja pera ou cenouro, quilo, 3,95. Se você quer ter ainda mais vantagens, cadastre-se no clube cliente confiança. E aproveite! Quer finalmente plantar para colher? Visite o Império das Plantas. Variedade de espécies de plantas para todos os ambientes da sua casa e empresa, com entregas em Bauru e região. Faça uma visita à nossa loja no Ceagesp Bauru e leve mais verde para a sua vida. Império das Plantas, soluções para uma vida mais verde. 94 Notícias. Agora 12:21, de volta com 94 Notícias. No dia 21 de março, Bauru recebe o Startup Day 2026, um evento nacional voltado à inovação e ao empreendedorismo. O encontro é organizado pelo Sebrae São Paulo e deve reunir empreendedores, universitários, pesquisadores, investidores e pessoas interessadas em tecnologia e novos negócios. Durante a programação, os participantes poderão acompanhar palestras, apresentações sobre marketing, comunicação inovadora e desenvolvimento de startups. O evento também terá momentos de troca de experiências, networking e apresentação de iniciativas que fazem parte do ecossistema de inovação da região de Bauru, como reforça a Ana Carolina Gomes, analista de negócios do Sebrae. Durante toda a manhã, o público terá acesso a uma programação especial com palestras, painéis, networking e oportunidades de conexão com quem faz parte do ecossistema de inovação da região. Entre os destaques da programação estão uma palestra sobre o marketing e comunicação inovadora, um painel que vai apresentar soluções tecnológicas ligadas a Deep Tech e Agrotechs, além de conteúdos sobre oportunidades para startups e a agenda da inovação de Bauru. O evento também promove um ambiente ideal para troca de experiências, formação de parcerias e desenvolvimento de novos projetos, fortalecendo o empreendedorismo inovador da região. Se você é empreendedor, universitário, profissional da área de tecnologia ou quer conhecer mais sobre inovação, essa é a sua oportunidade de participar. Garanta sua vaga e faça sua inscrição. Informações no Escritório Regional do Sebrae em Bauru, na Avenida Duque de Caxias, 1682, ou pelo WhatsApp 14-3104-1738. Startup Day 2026. Ideias, conexões e oportunidades para quem quer inovar e transformar o futuro dos negócios. Uma realização do Sebrae São Paulo e parceiros do Ecossistema de Inovação de Bauru. O Startup Day acontece ao mesmo tempo em várias cidades do país e na região também terá atividades na cidade de Jaú. Aqui em Bauru, a programação será realizada das 8h30 da manhã à 1h da tarde no Escritório Regional do Governo do Estado, número 1315, na Vila Cardia, com participação gratuita. No site da 94fm.com.br, você encontra uma matéria com todas as informações do evento, a programação e o link para fazer sua inscrição. Agora 12h24, embora o nível da lagoa de captação do Rio Batalha esteja acima do ideal há dias, a capacidade de armazenamento continua sendo uma preocupação para o município de Bauru, principalmente em períodos de estiagem. O Departamento de Água e Esgoto publicou no Diário Oficial do último sábado a contratação por dispensa de licitação de uma empresa que vai iniciar o desassoreamento do Rio Batalha. O valor desse primeiro investimento é superior a 6,5 milhões de reais, como explica o presidente da autarquia, João Carlos Viegas. A empresa Alonda foi contemplada para fazer o desassoreamento do Rio Batalha com dispensa de licitação. O valor é estimado em torno de 6,7 milhões. Esse valor é do fundo e a complementação com o DAE. Como será feito o serviço? Será ser feito em torno de 5-6 meses. A previsão do contrato é de 8 meses, porém, estimamos que em 5 meses devemos equacionar o serviço. Será movido 90 mil metros cúbicos de areia, né, junto à nossa captação, na qual o movimento em si bem harmonioso para não ocasionar danos no movimento das bactérias, para manter a nossa estação de abastecimento com a normalidade de abastecimento. Eventualmente pode ter uma situação de desconforto, mas a tendência é que não venha a ter. O prazo com relação às outras situações seria só essa metodologia inicial para poder acontecer. Depois, futuramente, nós entrar com a anfíbia e fazer as complementações do Rio Batalha. O valor da escavadeira hidráulica anfíbia adquirida pelo DAE, citada por Viegas, foi de 2 milhões de reais. Agora 12h26, com as reportagens de Emerson Luiz, Vivian Messias, Mário Bros, Guilherme Lima e Vitória Navarro, editoria de Fernanda Albaide e os trabalhos técnicos e apresentação comigo, Ronaldo Carvalho. Este foi o 94 Notícias desta terça-feira. Obrigado pela companhia e pela audiência. E na sequência, vem Rogério Franco e o 94 Retrô. Tchau, tchau. ZYD 828, Rádio Comunicação FM Estéreo Limitada, 94.5, 94 FM. 94, tá com